4 9 o colégio autorizado, pista 10, Gascon 00 graus, 13 horas. Livre de decolagem da 10 com o passeio Gascon. O 349-1238, controle Salvador 108. Controle 108, gol na 349, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol na 349. Você colou, passa 1500 na Salvo. Número 349, bom dia, contato radar, se botar o número de 9380, saio do de 9380, direto Leda. Saio direto 380, após 2000 pés, direto Leda, gol 1349. E Alfa Yankee Dilo já ingressou na parte principal até a posição 08. Gente. 1-3-4-9, Centro-Recife, 1-2-3-8, Alterna 1-2-8-3-5, 1-3-4-9. Salvador, Azul, Alfa e Yankee Kilo, finalizado a reboque. Obrigado, bom dia. posição Guarulhos, posição dia 3. 671 Guarulhos, posição dia 3, dia 310. Pela direita, nós temos o 1, Leda, Mórbida. Controle Salvador 208, Transponder 5260. 5963, acione a identificação 1, para o Índio 3050. Autorizado, 3171, chame táxi. Chamamento 225, acionando a edificação, mantenha a cruz de Alagoas para interceptar a chegada da Bolf nessa via para o nível de voo 050. Seu 963, confirma seu plano de desvio. Agora, pequeno desvio, seguir a apresentação ou o meu pedido de informação? Este está estabilizado. Perdão, altero o galeão, 3 horas e 50. Seu ligado táxi, o 371 via parte fiscal, tudo em Índia. Espera da pista 10, chama de trânsito, que nem a mim. 020, chama na próxima, 0-3-3-1-7. Salvador é o Rio 5973, estabilizado, X-Raidão 0. X-Raidão 73, monitorizado, X-Raidão 0, cuja, está no Arrancão? Negativo. Tem que fechar o Arrancão. Amarelo. canal 73, monitorizado, que soma 0, vento no meio 0 graus e no 2 graus. Ele fusão 0, canal 73, viu? Thank you.

norte, São Batista, pro 6225. Confirma, 6225? Pode confirmar aqui a condição da pista pro 6225. Ainda está um pouco molhado, vocês fazem bastante tempo que não chove. Tá